Torre Salvador, boa noite. TAM 3662, passando aí de a Serra de João. 3662, visual com campo? Afirmativo. Motorizando, vento no 70 graus, 612 a nós. TAM 3662, pistão no zero. Autorizando o pouso na 10, TAM 3662. T362, solo 53, libera direita, solo 121 decimal 9. Solo 29, T3662, obrigado, senhor. Questionnaire 6310, visual com campo. Afirmativo, um momento. Ponto autorizado, vento no 70 graus, 79. Eu recuso, na 1-0, Questionnaire 6310. Questionnaire 6310, solo 2300, libere a direita, chame solo no 21-9. Liberando a direita, 219, 6310. Salvador, uma boa noite, é um 096, tá 3 meses em Simbra. Como 096, boa noite, continue a aproximação, informe de jogo, campo. Eu gostaria. Pista vista, 096, baixar e travar. Pouso autorizado, pista 10, vento no 70 graus, 89. Pouso autorizado, gol 1096. 096, solo 05, libere a direita, solo no 219. A direita, 219, o gol no 096, até daqui a pouco. até o voo 2043, aproximando-se do ponto de espera Bronco. Voo 2043, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 79. Alinha e decola do 10, voo 2043. Decola 1-7, chame controle 1-2-0-8. 0-8, boa noite. 97, autorizado a alinhar e decolar, vento 180 graus. 7, alinhar, decolar, 3097, decola os 23, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, boa noite, obrigado.